existe nessa cidade. Você vai deixar eu vir a novidade. Pensa bem, mas pensa depressa. Você tá preparado pra sentir na pele uma saudade dessa? Esquece que na rua tem um cedo perigoso. Agora tem umas camas que também pega fogo. Cê quer largar achando que é machão demais. Me larga, vai não. Esquece que na rua tem um cedo perigoso. Agora tem umas camas que também pega fogo. Cê quer largar achando que é machão demais. Fica solteiro, fica, quem sou eu pra te prender? Mas vai ter que aceitar, vai sair pra viver. Vai me ver fazendo tudo, tudo menos sofrer. Eu vou botar gente nessa cidade. Cê vai deixar eu vir a novidade. Pensa bem, mas pensa depressa. Cê tá preparado pra sentir na pele uma saudade dela? Esquece que na rua tem um medo perigoso. Agora tem umas camas que também pega fogo. Cê quer largar achando que é machão demais. Me larga, vai não. Esquece que na rua tem um medo perigoso. Agora tem umas camas que também pega fogo. Cê quer largar achando que é machão demais. Se prepara pra nascer. Oh, oh, oh. grande amor. Na hora de cuidar da sua saúde, escolha quem entende do assunto. Drogaria Total, a farmácia do Rodrigo, oferece medicamentos com até 90% de desconto, além de uma linha completa de perfumaria, higiene e bem-estar. Atendimento de qualidade, preços imbatíveis e aquele cuidado especial que você merece. Visite Avenida Ricardo Jordani 360, próximo à APAI. Drogaria Total, telefone 3653-2294, WhatsApp 14981058158. Drogaria Total, a farmácia do Rodrigo. Comércio de Gás Brotas, o melhor gás de Brotas com qualidade e segurança na sua casa ou estabelecimento comercial. Peça seu gás. WhatsApp 14-8104-5417 ou pelo 981-50-3278. Horário de atendimento todos os dias das 7 às 22 horas, inclusive aos sábados, domingos e feriados. Rua Vilfrido Veronese 101, no Taquaral. Gás com qualidade e preço é no Comércio de Gás Brotas. Bom dia! Bom dia! Precisando de um faz-tudo de confiança? Chegou o seu Jaime Faz, o seu marido de aluguel para Brotas. Troca de torneiras, lâmpadas, chuveiros, reparos elétricos e hidráulicos, instalações, pintura, pequenos consertos e muito mais. E não se esqueça, o seu Jaime faz também a limpeza de caixa d'água, deixando sua família longe de doenças e sua água sempre limpa. Anota aí e chama no WhatsApp 14981427362. Siga no Instagram, @ Seu Jaime Faz. Seu Jaime Faz, serviço rápido, preço justo, do jeito que você precisa. A Rádio da Amizade. Você ouve a Rádio Brotense, FM 102,5, ZYR 149, Brotas, São Paulo. Brotense FM, a Rádio da Amizade. 102,5, Brotense FM. Território Sertanejo, com Tiago Valente. Maravilha, gente, vamos seguindo por aqui, 8:05, abrindo a segunda hora aqui do nosso Território Sertanejo. Trio Parada Dura, Rio Negro e Solimões e Gilberto e Gilmar, Sonho de um Caminhoneiro. Essa é boa demais, hein? Bom dia. Eram dois amigos inseparáveis, lutando pela vida e o pão, levando o sonho de cidade em cidade, de serem donos do seu caminhão. Com muita luta e sacrifício, para pagar em dia a prestação, e realizar o sonho finalmente, o empregado passa a ser patrão. Suas viagens eram intermináveis, de cansaço, de poeira e chão. E um dos amigos, o recém-casado, ia ser pai do primeiro varão. Com alegria vinham pela estrada, não vendo a hora de chegar. E o caminhoneiro disse ao amigo: vou lhe dar meu filho para

nosso sonho. Sertanejo. Muito bem, gente. A música O Poder do Criador, sucesso da dupla sertaneja goiana e paranaense, narra de forma sensível a dimensão humana e divina de Jesus Cristo, né? A letra foca no emocionante momento de sua despedida de Maria, além de relembrar passagens bíblicas como o batismo no Rio Jordão e a Santa Ceia. Vamos ouvir. Hora triste foi aquela que Jesus Cristo falou. Mãe, está chegando a hora, a senhora fica, eu vou. Com certeza, mãe e filho, nesse momento chorou. Hora triste e dolorida, porque a dor da despedida só conhece quem passou. Maria disse, meu filho, faz tudo que o Pai mandou pra salvar a humanidade, Ele lhe determinou. Com as lágrimas caindo, o seu rosto Ele beijou pra cumprir a profecia. Naquele instante o Messias todo pecado abraçou. Nas margens do Rio Jordão, Jesus Cristo caminhou para encontrar João, aquele que testemunhou. O encontro foi tão lindo que o povo se emocionou. Também foi nesta visita que nas mãos de João Batista Jesus Cristo batizou. Na mesa da Santa Ceia, Jesus Cristo ordenou: ensine os meus mandamentos, que onde está meu Pai eu vou. Se o mundo lhes odiar, também já me odiou. Faça o bem sem ver a quem, a sua recompensa venha, o que Jesus profetizou. A rádio mais querida, Protense. Atenção, construtor, pedreiro, empreiteiro e você que vai reformar. Se é madeira, o lugar certo é a Embraserra Comércio de Madeiras. Aqui você compra direto da serraria, sem atravessador e sem pagar mais caro. Tudo em madeiras, inclusive eucalipto e pinos de qualidade. E entrega rápida para não parar o serviço. Embraserra, sinônimo de confiança, economia e bom atendimento. Ligue 3653-8246. Embraserra Comércio de Madeiras. Bom dia, a sua playlist de sucessos, Território Sertanejo. Mais linda que eu ouvi. Rádio Brotense, 8 horas, 19 minutos, 8 e 19, bom dia. Mato Grosso e Matias, pele de maçã, foi lá pelo meu amigo Edson Lourenço. Luci, os olhos de paixão que você pediu é a pele de maçã, beleza? Aí com Mato Grosso e Matias, abraço, Luci. Também ouvimos aqui o Goiânia e Paranaense, o poder do Criador. Kleber e Cauã, muito estranho, versão do Dalto. Trio Parada Dura com Rio Negro e Solimões e Gilberto Gilmar, sonho de um caminhoneiro. Também... tivemos aqui na sequência Zezé de Camargo, Luciano, Sonho de Amor e Simone Mendes, Direitos Iguais. Que sequência fantástica para você aqui no nosso território sertanejo. Você que está chegando agora, seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vinda, minha amiga, ligando o seu radinho de carona com a gente no seu carro, na boleia do seu caminhão, enfim, onde quer que você esteja, na Alexa, também no site radiobrotensefm.com.br, aplicativo no Play Store Rádio Brotense, e não esqueçam, hein, não deixe de seguir a Rádio Brotense nas plataformas digitais também, viu, Facebook e Instagram, Rádio Brotense. Tá? Rádio Brotense FM, arroba Rádio Brotense FM e também o portal da Brotense, onde você fica sabendo de várias notícias e brotas e da nossa região. Digita aí, ó, portal da Brotense, você que ainda não tem, tá? Pra você ficar ligadinho nas notícias aí, tá bom? E nós vamos seguindo aqui a nossa programação, falando para você de Brotas Beer, hein, gente? Brotas Beer, o melhor chopp do Brasil. O seu evento fica muito mais gostoso com Brotas Beer, né, gente? Barris de 20, de 30, de 50 litros. Fale com a galera nota 10 aí do Brotas Beer e adquira o seu barril de chopp aí para seu aniversário, enfim, casamentos, confraternizações, eventos, 3653-5152, 14998822200. Brotas Beer, o convidado mais ilustre da sua festa. Nós vamos destacando também o Clube de Campo de Brotas. Abração, meus amigos do Clube de Campo, hein? Pessoal sintonizado já com a gente aí, de portões abertos, academia já funcionando a todo vapor, hein, gente? Dando pontapé no sedentarismo aí, a pista de caminhada e volta ao lago, lago para pesca, bar, a bote, as quadras de tênis, as quadras de areia, futsal, society, beach tênis e muito mais. Ah, Thiago, mas com esse tempo de chuva, hein? Lá no clube fica meio complicado, fica nada, tem academia, é, pra você se exercitar, hein? Muito importante, qualidade de vida. Abraço, pessoal do Clube de Campo de Brotas. E a gente segue também aqui falando para você de Cime Supermercados. Pensou em qualidade? Venha, confira. No Cime Supermercados você encontra aí realmente muitas novidades todos os dias, hein? É preço, é qualidade, gente. É preço baixo de verdade. Vocês encontram no Cime Supermercados. E hoje, quarta-feira, é quarta da padaria. Olha, pãozinho francês, apenas R$ 10,98 o quilo. Pão caseiro, R$ 24,90 o quilo. Pão de semolina, R$ 11,90 a unidade. Também tem o croissant, sabores, né, salgados, 8,98 a unidade. Pastel de nata, R$4,69. Quarta-feira da padaria, no Cime Supermercados, em cada delícia para você. E nós vamos também no destaque de Floricultura Nara, hein, gente? Floricultura Nara, o shopping das flores para Brotas e toda a nossa região. Um abraço lá para o nosso amigo Silver, a Sandra, a Sueli, toda a equipe nota 10 da Floricultura Nara. Cestas e café da manhã que realmente surpreendem, né? É, com delícias em chocolates, bebidas, né? Muitas flores, com certeza, né? Sem dúvida alguma, né? Vocês encontram lá na Floricultura Nara. Orquídeas, mini orquídeas, tem as plantas de sombra, suculentas, samambaia, os vasinhos de violeta também, os lírios, vocês encontram na Floricultura Nara. Disque Flores 3653-1320. Floricultura é Nara. Muito bem, né? 8:21, 8:21, e nós vamos de áudio chegando por aqui do nosso amigo lá do Sergipe, nos ouvindo através do aplicativo, hein? Lá no cantinho do mapa do Brasil, né? Lá em Aracaju, ouvindo a gente. É o Pedro Vaqueiro. Olá, meu amigo Thiago. Ô, Valente, Vaqueiro. Bom dia. Que Deus volta abençoe aí, tá muito rápido. Olá, vai lá. Meu amigo Thiago Valente, muito bom dia. Que Deus abençoe nossa quarta-feira. Isso que aí. Que abençoe. Um bom dia pra você, pra sua família, pra todos que fazem a Brotense FM. Tô sempre na escuta aqui, cara. Eu, os meus três filhos, Pedro, Alisson, Pietro e Emerson, minha esposa Alessandra. Um grande abraço e um bom dia. Bom dia, abraço, meu amigo Pedro Vaqueiro, Pedrinho Carinhoso, diretamente lá de Sergipe, lá em Aracaju, nos ouvindo. Tá ruim o Pedrinho Carinhoso aí em Aracaju, né? Tá ruim. As praias de Aracaju são feias, né? É, Aracaju é uma cidade feia. Você tá louco, né? Tá ruim o Pedrinho Carinhoso. Aracaju é lindo. Bom dia aqui pra quem? Pro nosso amigo Marquinho. Fala, Marquinho, bom dia. Bom dia, Thiago. Bom dia, ouvintes da Rádio Protense. Manda um alô pra nós. Tá aí o Giovanni, o Cezinha, o Martelo e o Vandinho, beleza? Toca um biguai Biraci das antigas pra nós aí. Valeu, Tiagão. Manda um abraço pro Paraná. Faz pra ele sair da chuva, hein? Ah, é o Paranazinho, imagine. O Paraná, com essa chuva, aquele, o tamanho do cabelo dele, né? E essa chuva molhando o cabelo, meu Deus, né? Fica, né? Deve ficar aquele negócio embaraçado, né? O cabelo do Paraná. Abraço, Marquinho, todo o pessoal aí que você mandou alô aí pro Paraná também, lá dos altos do Champs-Élysées. Olha só a Graça Machadão. É, bom dia, menino Tiago. Boa quarta. Ah, o que será, acho que quero ouvir, né? O que será, né, Graça? Hoje estou com muita dor, fiz aí ozonioterapia e quando faço é muita dor, por isso não me enerves, hein? E toca Daniel se possível aí, dose dupla. Ah, tá dando desculpinha, né, Graça? Sei. Tá bom, gente, agora são 8:23, né? 8:23. A gente vai seguindo por aqui a programação da Brotense e vamos seguindo por aqui, né? A programação para você que está sintonizado. Vamos de Olho de Vidro com Biguai Biraci aqui pro nosso amigo Marquinho e todo o pessoal vindo a gente lá com ele. Bora! Seguindo o nosso território sertanejo. Aí sim, aumenta o volume. É Território Sertanejo. Olho de Vidro, matando saudade. Bom dia pra você. Soldados armados em grande batalha cobriram de sangue a terra irmã. Ali onde a morte era triunfo e vitória, raiava mais uma sangrenta manhã. Seguiam as buscas ao grande inimigo, soldados formados por um batalhão. E quando invadiam as velhas ruínas, saiu um menino com as mãos para cima, pedindo clemência e chamando atenção. Senhores soldados, eu peço clemência, me poupe a vida, em nome de Deus. Eu sou uma vida que está começando, talvez sou ainda um filho do Senhor. Meus pais e parentes também já morreram, não há mais ninguém que me possa valer. Eu não tenho culpa se houve esta guerra, nem que seja contra a lei dessa terra. Pelo amor de Deus, me deixe viver. Já estavam na mira, ouviram a voz do fazer aqui? Se quer me ouvir, vou te dizer a verdade de tudo que você queria saber. Não sou culpado pelos seus erros e diria que um dia os papéis iam se inverter. E não toque mais o mundo inteiro, não tem nada a ver. Suas coisas já deixei lá fora, já pode ir embora. Vou dizer o que é que ela tem que não tem você. Então senta e escuta calada e vê se não chora. Ela quis um amor que um dia você jogou fora. Você soltou, foi ela quem me aceitou do jeito que eu sou, do jeito que você deixou. Foi ela quem me ajudou a levantar quando eu caí. Foi ela quem jogou as minhas lágrimas, me fez sorrir. Ela me aceitou do jeito que eu sou. E é com ela que eu estou. Então senta e escuta calada e vê se não chora. Eu quis um amor que um dia você jogou fora. Foi ela quem pegou na minha mão quando você soltou. Foi ela quem me aceitou do jeito que eu sou, do jeito que você deixou. Foi ela quem me ajudou a levantar. Território Sertanejo. Bora lá, gente. Rádio Brotense, agora 8h32. A música do cantor Daniel, que tem o termo assanhado na história, é, na verdade, discurso ensaiado, né? A letra narra a história bem-humorada de um rapaz que vai pedir a mão da namorada em casamento para um pai muito bravo. A narrativa da música conta que o genro vai preparado com um discurso ensaiado e viola no peito. Quando ele chega para conversar e pede o modão das antigas, o sogro se emociona e cede na paixão dos dois. Olha aí. Vamos ouvir. O pai dela é bravo demais, mas não fujo da raia. Tudo eu tomo com as mãos pra trás, mas eu já fui preparado. Calcei minha bota de couro escamado, viola no peito, discurso ensaiado. Tô me espera, amor. E foi só eu chegar que nem precisou de conversa. Puxei o modão das antigas e o velho chorou. Pediu outra moda chonada que resumisse o que eu sinto por sua filha amada. E foi só eu chegar de conversa. Puxei o modão das antigas e o velho chorou. Teve outra moda chamada que resumisse o que minha amada. Aí eu puxei mais ou menos assim. É mais do que paixão, é mais do que prazer, amor que não tem fim. O pai dela é bravo demais, mas não fujo da raia. Tudo eu dou com as mãos pra trás, mas eu já fui preparado. Calcei minha bota de couro escamado, viola no peito, discurso ensaiado. Puxei o motão das antigas e o velho chorou. Ele outra malecionada que resumisse o que eu sinto por sua filha amada. E foi só eu chegar, que nem precisou de conversa. Puxei o motão das antigas e o velho chorou. Ele outra malecionada que resumisse o que eu sinto por sua filha amada. Assim. É mais do que paixão, é mais do que prazer, amor que não tem fim. Rádio Protense FM. Thank you. do Cássio, preço e qualidade. Combustíveis de qualidade RUF para o seu veículo. No Portal da Cidade, Itaquaral. Gasolina aditivada no mesmo preço da comum. Posto do Cássio, o preço que você paga, a qualidade que você merece. Você está ouvindo a Brotense FM. Funerária Flor de Ouro. Há mais de 25 anos atendendo Brotas com muito amor e carinho. Respeito com a família enlutada. Os melhores planos funerários e convênios com médicos, dentistas, farmácias, óticas, laboratórios e muito mais. Funerária Flor de Ouro. Avenida Ângelo Piva, 180, Centro de Brotas. Ligue 3653-5190. Você tá na melhor playlist sertaneja. Bem-vindo ao Território Sertanejo. Como assim, namorados? Algo de errado não está certo. Como assim, namorados? Essa conta não bate, essa conta não fecha. Eu não bebia, eu não chorava. Aí bebi, chorei, quando eu vi minha ex beijando aquele cara feio. Oh, bicho feio. Aí chorei, bebi, ao ver os dois ali, aos beijos e abraços, como assim, namorados? Aí bebi, chorei, quando vi minha ex beijando aquele cara feio. Oh, bicho feio. Aí chorei, bebi, ao ver os dois ali, aos beijos e abraços, como assim, namorados? Essa conta não bate, essa conta não fecha. Como assim, namorado? Algo de errado não está certo. Como assim, namorado? Essa conta não bate, essa conta não fecha. Eu não bebia, eu não chorava. Ai, baby, chorei. Quando vi minha ex beijando aquele cara feio. Na Rádio da Amizade, 8h41. Bom dia. Coração queria esperar um tempo, mas a carência é traiçoeira, atiça a fazer besteira. Ainda sinto saudade desse seu abraço, mas foi no outro que eu acordei. Se eu me arrependi, eu não sei. Não foi igual ao seu, mas gostei. Mas que a boca tá dando sequência. quem tenta, só esquece quem tenta. Não vai ser porque a gente largou que minha cama postenta. Só esquece quem tenta, só esquece quem tenta. Ainda sinto saudade desse seu abraço, mas foi no outro que eu acordei. Esperar um tempo, mas a carência é traiçoeira, atiça a fazer besteira. Ainda sinto saudade desse seu abraço, mas foi no outro que eu acordei. Se eu me arrependi, eu não sei. Não foi igual ao seu, mas gostei. Rádio Brotense, agora 8 horas e 44 minutos. Bom dia, João Neto e Frederico, só esquece quem tenta. Fernando Sorocaba, cara feio. Leandro, mas o Leonardo, sonho por sonho, matando saudade, hein? Daniel, com discurso ensaiado, foi lá pra minha amiga Graça Machadão. Melhor as Graças, vai dar tudo certo, viu, querida? Também, Cristina Araújo, é com ela que eu estou. E o Biguai Beraci, olho de vidro, abriu a sequência em nossa programação por aqui. Atendendo a pedidos musicais, a sua participação, nessa chuvinha fina de manhã de quarta-feira, né, gente? É, tá gostoso um pão quentinho agora, né? Derretendo aí na manteiga. Ai, ai, ai, não. Cafezinho, vai bem demais, né? É? Um pãozinho de queijo lá do Zazá, né, Zazá? Ih, Zazá tá lá ligado, hein? Bom dia pra você, Zazá. Obrigado pela audiência, meu amigo. Muito bem, né? É, e a gente vai seguindo por aqui a nossa programação com o nosso horóscopo de hoje. É, vamos seguindo aqui o nosso horóscopo do dia, para você que está sintonizado. Já falamos de Áries, Touro e Gêmeos, e agora é a vez do signo de... Câncer. É, vamos para Câncer. Alô, Caranguejo, para você nesta quarta-feira, quartou em Câncer, e a Lua segue em sua companhia e faz dobradinha com Júpiter, anunciando uma fase de oportunidades, realizações e boa produtividade no trabalho. Parte do sucesso vai se dever à sua dedicação, autoconfiança e vitalidade, que hoje ficam na melhor forma. Saúde firme até o fim do dia, tá? Sua seducência, simpatia e seu charme devem atrair aí muita paquera durante o dia, e esse será o combo perfeito para você consagrar uma conquista gloriosa. Mas haja rápido, hein? Romance mais leve e prazeroso no mesmo período. Sorte com os números de hoje, 370103, e a cor para o dia goiaba para você de Câncer. Seguimos com o signo de... Leão. Leão, alô você, leonino, leonina. Sua percepção estará tinindo e você vai pescar as coisas no ar, viu, Leão? Negociações oportunas podem ser feitas, sem falar que pode ter auxílio de quem menos espera. Ou fazer descobertas importantes que vão te favorecer, tá? O dia talvez não seja aquela maravilha, mas o jogo vira à noite graças ao sol. Ao mudar de cenário, seu astro regente iluminará seu lado sociável, extrovertido e bom de papo. Você tem tudo para arrasar nas amizades, nos contatos e também no romance, Leão. É, 27, 02 e 11, e a cor para o dia prata. De leão, seguimos para... Virgem. Virgem. Alô, você de Virgem. Hoje a sua estrela vai brilhar mais na vida social e pode rolar chuva de notificação no celular. Não só chuva no tempo, né, no clima, mas no seu celular também. Olha aí. Lua e Júpiter prometem um período animado e movimentado nos contatos. E a solidão vai passar bem longe de você, Virgem. Pode multiplicar a lista de amigos e seguidores. Seu charme, bom papo e simpatia estarão cristalinos e serão os segredos para se acertar com a paquera. Se não tem ninguém em vista, a noite será top para atrair admiradores e olha que pode até ser alguém que todas querem aí pescar. O fisgar, sei lá o que falou o João Bidu aqui. Sorte com os números de hoje, 05, 35 e 53. E a cor para o dia é azul claro para você de Virgem. Já já voltamos com Libra, Escorpião e Sagitário. E vamos com mais mensagens chegando por aqui, né? O nosso amigo Márcio, lá do Patrimônio, de São Sebastião da Serra. Bom dia, Thiago Valente. Vai Palmeiras, hein? Hoje 3-0 para nós. Ah, Deus te ouça, Márcio. É, toca aí, manda o Lourenço Lorival para nós. Beleza, Márcio? Abraço você e todo o pessoal do Patrimônio. É, hoje tem Verdão na Libertadores América, né? Hoje tem Palmeiras e Cerro Porteño. E a Globo transmite, né? Logo após a novela. Maria Regina, bom dia para você também. Que não te falte fé em momento algum, não te falte esperança diante das lutas, não te falte principalmente a presença de Deus. Igualmente, Maria Regina, sempre com ele, né? Sempre na presença do nosso Pai Maior, né? Abraço para você, Maria Regina. Também o, olha só, chegou o Zé Rivotril aqui. Fala, Zé Lexotan, bom dia. Olha lá. Tiagão, bom dia, com muita alegria, garotinho, vai correr! Vai, Pioeta, abençoa! Fala, Pioeta! Tiagão, toca pra nós, tá eu, tio Taneca, aqui na árvore, nessa chuvinha, toca pra nós, gato de três portos, é um carreiro e pardinho, meu amigo. Vai, Corinthians, Tiagão! Tiagão, cana velha que foi a garapa doce, menino. Aprende com o pai que vai ter a senha. Vai, Corinthians! Ai, ai, ai. O dente de leite do Tanaka tá apontando já, na gengiva já. Ah, é? Tá nascendo dente permanente. Ô, louco, tá acabando os dentes de leite aí do Tanaka, então, do abençoado? Os dentes de leite dele tá acabando? Olha só. Aí sim, hein? Ai, Jesus amado. É pra acabar, viu? Abraço aí, abraço, meus amigos. Ligadinhos aqui na programação do Brotense, Tanaka, Italiano, pessoal das obras aí curtindo a programação. Então vamos então de Tio Carreiro e Pardinho pra vocês aí que estão sintonizados com a gente. Gato de Três Cores, bora lá então. Território Sertanejo, com Thiago Valente. Ei, abençoado, tá acabando os dentes de leite, então agora é só os permanentes, hein? Olha lá. É cada uma que esses caras falam que eu vou falar pra você, viu? Bom dia, gente. 8h52. Foi naquele dia de corpo de Deus. Recebi uma carta que me ofendeu. Portador que trouxe foi quem mesmo leu. O povo queria ver o encontro meu com este campeão que apareceu. Chegou esse dia, o tempo escureceu. Trovejou bastante, mas não choveu. Logo meu colega compareceu pra cumprir contrato que prometeu. Cheguemos na festa que o portão bateu, festeiro alegre me recebeu. Lá pra dentro estavam os amigos seus. Já veio uma pinga, tudo ali bebeu, meu peito velho já desenvolveu. Repiquei no pinho que as cordas gemeu. Chamei o festeiro, ele me atendeu. Vamos lá pra sala que a hora venceu. Diga pro campeão, quem falou foi eu. Gato de três cores ainda não nasceu. Ah, que dirá campeão para quebrar eu? primeira moda foi pra dizer adeus. O festeiro veio e me agradeceu. O pessoal dali já me conheceu. Uns disse baixinho, outro respondeu: violeiro Iguarece ainda não nasceu. Um dueto triste, o coração doeu. Pra falar a verdade até me comoveu. Elogios que nós não mereceu. O próprio festeiro já me protegeu. Cantei outra moda, não me respondeu. E aqueles campeão já se encolheu. Nem pra afinar viola não se atreveu. Chegou meia-noite, o relógio bateu. O campeão dali desapareceu. Estava perdido, reconheceu. Só nós dois cantando que amanheceu. Para trabalhar, meu peito não deu. Mas pra fazer moda, apostou, perdeu. Gato de três cores ainda não nasceu. Que dirá campeão para quebrar ele? Que dirá campeão para quebrar ele? Ontem à noite eu beijei alguém, o choro não caiu, só roupa que caiu, tá quase vivo. Hoje mesmo olhei sua foto e nem arrepiei, até assustei. Cada foto minha que chega pra você, só mostra o que você pode ver. Você acha mesmo que eu só sei vir à noite, vir a copo, mas você sabe que quem tá virando nada pra mim é. Que caiu, tá quase viu. Hoje mesmo eu olhei sua foto e nem arrepiei, até assustei. Cada foto minha que chega pra você, só mostra o que você pode ver. Você acha mesmo que eu só sei vir à noite, vir a copo, mal cê sabe que quem tá virando nada. Você está ouvindo a Brotense FM. Laranjas fresquinhas, direto da roça e sem agrotóxicos. É com o Marcel Angelelli. Qualidade garantida e sabor natural. Não perca a oportunidade de experimentar as melhores laranjas da região. Caixa inteira e meia caixa. Rendinhas e saquinhos de laranja. Disque entrega 981050986. Uma rádio amiga. Brotense FM 102,5. A rádio da amizade. Você ouve a Rádio Brotense FM 102,5. ZYR 149. Brotas, São Paulo. Brotense FM. A rádio da amizade. 102,5. Brotense FM. Território Sertanejo, com Tiago Valente. Opa, gente, 8 horas e 59 minutos, 9 em ponto, né? Vamos abrindo mais uma hora aqui do nosso Território Sertanejo. A música Colo é um grande sucesso da música sertaneja que une as vozes dos irmãos paranaenses Jats e Jadson e a marcante dupla mineira Victor Léo. A letra da canção é um convite à entrega e à vulnerabilidade do amor, simbolizando ao sentar no colo como ato de confiança, abrigo e carinho. É um manifesto contra o medo de se envolver, incentivando o ouvinte a deixar o coração falar e a se abrir para sentimentos profundos. Olha só. Lá de 2013, hein, gente? Colo! Você vai sentar no meu colo. Seu amor vai além dessas nuvens. Sei que também consegue sentir tudo que está dentro de mim. Coração tá lá, não se prenda ao medo de amar. Não posso hoje carregar, não se prenda ao medo. Oh, oh, oh. Quero te levar. Deixe o seu coração falar, não se prenda ao medo de amar. Não posso hoje carregar, não se prenda ao medo. Quero te levar. E pra cantar com a gente, Victorina. Você pode sentar no meu colo. Você está me ensinando com os olhos. Posso te tocar com um beijo. Você pode sentar no meu colo. O amor vai além dessas nuvens. Sei que também consegue sentir tudo que está dentro de mim. Muito obrigado. perceber. Saber o que foi que eu lhe fiz. Eu peço, não deixe acabar este amor que você dedicou sempre a mim. Evita me olhar para eu não perceber. Sertanejo. Muito bem, gente. 9:07, 9:07, bom dia. A gente segue por aqui o Território Sertanejo. Tem eles, os caras de Guarulhos, Traia Véia, Lugar Mais Triste do Mundo. Bom dia. Curadora importante, a moça que me falou não. Depois dela que não mora mais ninguém. Quem visita vai embora rapidão. Nem estrutura essa cidade aqui não tem. Ainda tá em fase de reconstrução. Quem entra dentro do meu peito leva um susto. Pensa numa vista feia, um ambiente escuro, conhecido como o lugar mais triste do mundo. Quem entra dentro do meu peito vai embora rapidão. Tem estrutura, essa cidade aqui não tem. Ainda tá em fase de reconstrução. Quem entra dentro do meu peito leva um susto. Pensa numa vista feia, um ambiente escuro, conhecido como o lugar mais triste do mundo. Quem entra dentro do meu peito peito leva um susto. Pensa numa vista feia, um ambiente escuro, conhecido como o lugar mais triste do mundo. quer que eu vá, vou te levar pra sempre. A culpa não foi sua, os caminhos não são tão simples, mas eu vou seguir. Viajo em pensamento, numa estrada de ilusões que eu procuro dentro. Eu procuro dentro, no meu coração. Toda vez que fecho os olhos é pra te encontrar. A distância entre nós não pode separar. O que eu sinto por você não vai passar. Um minuto é muito pouco pra poder falar. A distância entre nós não pode separar. E no final, eu sei que vai voltar. Tá bom, vem, tá bom. Natanzinho Lima, no 12, no pelo e na fuleiragem. Me abraça não, seu grande. Por onde quer que eu vá, vou te levar pra sempre. A vida continua, a vida continua. Os caminhos não são tão simples, temos que seguir. Viajo em pensamentos, numa estrada de ilusões que eu procuro ter. De segunda a sexta, da meia-noite às quatro da manhã, Madrugada da Brotense. Muita música, os sucessos de todos os tempos, do jeito que a madrugada pede, só aqui, na sua. Rádio Brotense FM. Pai, eu sei que eu errei. Ouça às quintas-feiras, aqui na Brotense, Hora da Misericórdia, das 15 às 17 horas, com Padre René José.